Identificação. ZYJ 328, AM 710 kHz, 1.800 watts de potência. Rádio Alternativa de Cândido de Abreu. Na internet alternativa710.com.br. Uma empresa do Grupo José Maria Reis Júnior. Alternativa AM, a Rádio Coração do Paraná. Ei, compadre, mas vai aonde com esse bambu aí? Vou pegar umas laranjas ali, onde é que tá aquele poste? Olha, por mim você até podia pegar tudo, que essas laranjas estão azedas. Mas acontece que se você encostar nos fios de luz, daí vai azedar o fim de semana, hein? Deixa quieto, homem. Se liga! No trabalho, nas horas de lazer, evite acidentes com a energia elétrica. Se liga! Da sua segurança, a gente não desliga. Confira as dicas Energia Segura no YouTube da Copel. Copel, pura energia. Paraná, Governo do Estado. Bom dia, compadre. Bom dia, comadre. Como é bom ter a sua amizade. Maravilha, maravilha, esse foi o som de Tonico e Tinoco aqui no Coração Sertanejo com Tristeza do Jeca. Passou por aqui também Tião Carreiro e Pardinho com Terra Roxa. Muito bom dia pra você, uma ótima manhã de quarta-feira. Tem aí uma grande novidade para Cândido de Abreu e região, é o Clube de Caça e Tiro Elite Serrana. Você que gosta de esportes com arma de fogo, carabina de pressão, arco e flecha, estilingue ou quer adquirir a sua arma de pressão, a sua arma de fogo para a defesa pessoal, procure a Agropecuária Rancho do Produtor ou a loja Caça e Pesca Elite Serrana e tire todas as suas dúvidas. Estamos fazendo inscrição para o curso de tiro para você que quer fazer aquisição da sua arma de fogo para a defesa pessoal, prática de caça legalizada ou tiro esportivo. Ou também renovar o seu registro vencido. Quer se tornar um sócio ou saber como funciona? Entre em contato pelo WhatsApp 43 999 56 5161 e fale com o Sandro Lacerda. Em Cândido de Abreu existe um supermercado completo para você economizar. É o Supermercado Avenida. Faça suas compras e economize de verdade. Serviço completo em açougue, padaria, confeitaria com produção própria. Aceitamos as encomendas de pães, bolos, doces e salgados. Faça a sua encomenda. Com entrega a domicílio, Supermercado Avenida, direção do Zé Buten, Valéria e família. Telefone 43 998 14 73 28, na Avenida Visconde Charles de Laguiche, no centro de Cândido de Abreu. Reserva, escritório do Luiz Carlos. Se você precisa atualizar o CCIR e inscrição e declaração de ITR, processo completo para escritura, registro, busca de todos os documentos, contratos de compra e venda de qualquer imóvel e também de veículos, arrendamentos, comodatos, aluguéis de qualquer natureza, processos de aposentadorias rural e urbana, pensão por morte, auxílio maternidade e doença, inscrição e regularização de CPF, requerimentos para cartórios, retificação administrativa de imóvel, regularização em geral. Procure em reserva o escritório do Luiz Carlos. Atendimento de segunda a sábado. Contato 042 3276 3031.